Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a nossa leitura do livro. Não sou uma mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editoração das Artes Studio 4 Art Design. Hoje é o nosso áudio número 6. Estamos no capítulo 5 e falaremos sobre medo. Tenho receio do que o futuro pode trazer. Sem procurar, ainda assim sabemos. Não sabendo, adivinhamos. Não adivinhando, sorrimos e nos escondemos. E em meio que acariciamos e trememos, e viramos para o outro lado. Medo, seráfico. Será que a insinuação do Éden é: se você ousar? Emily Dickinson, 1830-1867, poema de 1518. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Salmo 55, de 4 a 8. Começa em 5 minutos. Minha manhã anunciava enquanto mamãe e eu preparávamos os lanches. Toda sexta-feira à noite era uma viagem pela Avenida do Terror na residência Wash. A série se chamava Não Assista Sozinho. Cada semana passava um filme diferente dos velhos clássicos de terror em preto e branco, como Frankenstein ou O Lobisomem. Eu tinha 16 anos e minha irmã Frances, 19. Meu irmão estava seguro, dormindo no andar de cima, alheio às histórias de gelar a espinha que o resto da família usava assistir. Mamãe sentava em sua cadeira favorita perto do fogo. Francis ocupava outra e eu estava no chão, assistindo o filme através de um buraco na barriga do meu ursinho de pelúcia. Ele era um urso muito corajoso. Toda semana mamãe dizia: acho que você não deveria assistir esta semana, Sheila. Semana passada você ficou com medo. Não, eu estou só brincando, respondia. Bem, vou deixar bem claro, não vou cantar o inário inteiro antes de dormirmos de novo. Francis dizia. Claro que não, eu dizia. E, além do mais, nós só cantamos dois hinos. A música começava e era assustadora. Era a música que sempre me pegava. Se abaixássemos o volume, tudo bem. Mas Francis parecia relutante à ideia. Eu sabia quanto as partes assustadoras estavam chegando pelo crescendo da música e escondia a cara na barriga do Big Billy. Olhando ocasionalmente pelo buraco, finalmente dava um jeito no monstro mau e tudo que Francis queria fazer era dormir, mas eu implorava. Só um verso de Siga Comigo, por favor. Depois um verso rápido de Vitória em Jesus e ficarei bem. Uma coisa é assistir um filme bobo, depois desligá-lo e ficar bem, depois de alguns compassos tranquilizantes do que é real. Outra coisa é quando parece que a música sombria e o estranho assustador moram no porão da sua alma. O medo assume diferentes formas. Ele pode se manifestar no mundo desconhecido de e se. Pode se basear em uma memória difícil do seu passado ou deixou uma cicatriz. Pode estar enraizado no pavor e perder o controle. E se não há nada mais poderoso para conjugar possibilidades terríveis que nossa própria imaginação. Eu pego pensando em coisas hoje e não teria imaginado alguns anos atrás. Moramos em Dallas, Texas, que é uma cidade maior do que a que morávamos, Nashville, no Tennessee, e parece ter o potencial para mais possibilidades assustadoras toda vez que há um alerta sobre uma criança desaparecida, meu coração congela. Não sei se essas coisas acontecem mais agora ou é porque ouvimos mais sobre elas na rádio. TV e internet. Em 2005, duas crianças foram sequestradas em seus quintais a quilômetros de onde morávamos. Ambas foram achadas mortas. É o pior pesadelo de qualquer pai. E, no entanto, sei que seria pior que um filho desaparecesse e nunca se soubesse o que aconteceu com ele. Quando vejo o retrato de crianças desaparecidas de que não se tem notícia há 2 ou 3 anos, frequentemente me pergunto o que está acontecendo com essas famílias durante as semanas e meses em que ficam esperando e imaginando. Paro e oro para que sintam a presença do Senhor, pois sem a presença de que há uma eternidade livre da dor e do medo, como poderíamos sobreviver todos os dias? Quando deixo Christian na escola, nós oramos juntos. Oro pela proteção dele e pela proteção de todas as crianças na escola. Temos regras severas na família. Christian sabe que nunca deve acompanhar um estranho, nem mesmo um amigo. Fazemos o que podemos, acreditando também na soberania do nosso Deus. Sei que antes de Christian nascer, todos os dias de sua vida já estavam registrados no livro de Deus. Acredito que nada acontecerá a ele que não tenha passado pelas mãos misericordiosas do nosso Pai. Mas às vezes me vejo remoendo imagens que me aterrorizam. E se está sempre conosco? Tudo o que podemos fazer é alinhar nosso desejo ao desejo de Deus e lembrar que a nós foi prometida graça. O que quer que nos aconteça, Deus estará conosco. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Sei que a oração e a paz são as dádivas de Deus para nós neste mundo. Só é difícil aceitar isso às vezes. E se começa no Éden, se nos amaldiçoa desde então. Às vezes, ele se baseia em nosso medo de sermos descobertos em nosso pecado. Pego. Adão temia. E se Deus descobrir o que fizermos? Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo. Gênesis 3, 10. E se ele estiver zangado conosco? Podemos traçar uma linha pela vida daquele que viera depois de Adão. Nós a vemos em Jacó, que queria enganar seu pai fingindo que na verdade era seu irmão, Esaú. E se meu pai me apalpar, você vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre a mim maldição, Gênesis 27, 12. Vemos novamente na história de José, encontrado em Gênesis 37. Seus irmãos o venderam como escravo, na esperança de se livrar dele de uma vez por todas. Mas quando o viu novamente, ele tinha se tornado um homem muito poderoso. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Gênesis 50, 15. Conheço esse medo, aquele que surge com o próprio pecado. Quando tinha 10 anos de idade, peguei um pouco de dinheiro da carteira de minha mãe. Era o equivalente a $1. Não achei que ela fosse dar falta. Mas quando perguntou ao meu irmão, à minha irmã e a mim no jantar, quem tinha tirado o dinheiro da bolsa dela, fiquei aterrorizada. Piorei meu pecado inicial mentindo. Agora estava metida até o pescoço. À noite, todo meu coração bateu forte no meu peito. Eu me senti separada. Meu pecado tinha colocado um muro entre mim e minha mãe. Agora, o medo do e se me atacou. E se eu for pega? E se ela ficar muito decepcionada comigo? E se minha mãe não me amar mais? Não consegui dormir aquela noite. Então me levantei e disse a minha mãe, que não só tinha pego o dinheiro, como também tinha mentido. Embora tenha sido punida por roubar e mentir, ainda assim me senti aliviada por estar livre do isolamento do meu pecado. Não o bastante. Às vezes, o e se vem do medo que não conseguimos fazer o que alguém está nos pedindo. Em nossa insegurança, acreditamos que não somos bons o bastante. Moisés sentiu isso quando Deus o chamou para ser seu porta-voz. Ele respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu? Êxodo 4:1. Alguém já lhe pediu para fazer alguma coisa e de repente você se sentiu tomado pelo medo? Podia ser que fosse a oportunidade pela qual tinha orado, mas quando o momento chegou, a dúvida e o medo vieram correndo. Meu primeiro discurso em público foi um trauma suficiente para acabar com qualquer sonho de uma carreira de oradora. Tinha uns 11 anos, acho, e uma das nossas professoras da escola dominical ia se casar. Ela havia trabalhado como professora por vários anos e era muito querida. A igreja comprou um lindo jogo de chá de presente e eu tinha que fazer um discurso enquanto entregávamos o presente. Falaria sobre os anos de trabalho de Elizabeth, de quanto todos nós a amávamos e o quão abençoado era seu noivado. Ensaiei e ensaiei até minha família não aguentar mais me ouvir. Pratiquei até mesmo em frente ao espelho de corpo inteiro da minha mãe, para poder ver minha postura. Então chegou a grande noite. Quando meu momento chegou, subi no palco, parei para me preparar, olhei para a plateia e travei. Fiquei ali pelo que parecia 3 horas e 25 minutos, mas provavelmente foram 30 segundos. Minha mãe e minha irmã tentaram me soprar as falas de seus lugares privilegiados na primeira fila, mas eu não consegui ouvir nada. Só o som esmagador do meu silêncio finalmente me escapou. Quando ouvimos que você ia se casar, todos nós ficamos muito surpresos. Empurrei o jogo de chá em cima dela e corri do palco para o banheiro feminino. E fiquei lá até terminar a faculdade. Obviamente, estou recuperada, já que falar em público é uma parte enorme da minha vida. Mas foram anos até que pudesse passar por cima desse tipo de medo e que interferia, que não sou chamada a fazer. Frequentemente, sou parada por mulheres que se encontram na mesma situação horripilante em que eu estava e elas me perguntaram como consegui superar aquele tipo de medo que paralisava. O alívio me veio em uma história muito simples, que tenho certeza de que você conhece. É chamada Os Pães e os Peixes. Ao estudar esse milagre, comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes. O almoço lotado. Jesus estava ensinando as pessoas que seguiam e viu que elas estavam famintas. Então perguntou aos discípulos onde poderiam comprar comida suficiente para alimentar a todos. Os homens disseram a Jesus que precisariam trabalhar por um mês para alimentar as pessoas em volta deles. O discípulo André trouxe tudo o que conseguiu achar, que era o almoço de um garoto, 5 pães e 2 pequenos peixes. Jesus pegou a comida, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para alimentar a multidão. Havia mais do que o suficiente. Quando o evento terminou, você acha que o garoto chegou para sua mãe e disse: não acredito no que fiz hoje. Alimentei milhares de pessoas e ninguém saiu com fome. Eu sou demais. Aposto que o garoto ficou maravilhado com o que Jesus fez e nunca mais foi o mesmo. É assim que me sinto toda vez que subo em uma plataforma com meus pães e meus peixes. Mal posso esperar para ver o que Jesus vai fazer desta vez. Isso é tudo o que se espera de nós. Espera-se que apareçamos com o que quer que Deus tenha preparado para nós naquele dia e confiemos que vai ser suficiente. Nosso Pai nos envia cada dia exatamente o que precisaremos para enfrentar as coisas que vamos encontrar naquele dia. Durante o dia, os servos podem nos surpreender, mas não a Ele. Quando você está em uma sala de espera, em um hospital, quando seu marido a abandona, quando perde seu emprego, quando está de pé em meio a um palco para contar a sua história, quando está encarando o inimaginável, não importa o que, ofereça o pouco de fé e coragem que vem, que você tem a seu Pai, e Ele fará com que isso seja suficiente. Não é imaginação, é real. O medo também pode nascer de uma experiência muito real que tenha deixado uma marca em nós. Quando Barry, meu marido, era apenas um garoto, seus dias foram marcados pelo medo. Sua madrinha morrera de câncer e, tendo vivenciado a morte de alguém próximo, Barry então transferiu aquele medo para a perda do pai. Todos os dias, quando era hora de seu pai voltar para a casa do trabalho, Barry ficava na estrada da garagem com lágrimas caindo pelo rosto. Se seu pai se atrasasse por 5 minutos, que fosse por qualquer razão, Barry sabia que alguma coisa horrível tinha acontecido. Levou muitos anos para que Barry conseguisse, com a ajuda de Deus, mudar a maneira como reagia e este medo irracional. Assim que nos casamos, comprei um enfeite para nossa árvore que dizia "Nosso Primeiro Natal". Quando começamos a decorar nossa árvore, eu o derrubei e ele quebrou. Barry ficou desesperado e perguntou o que eu achava que isso significava. Disse que significava que ele tinha se casado com uma mão furada e nada mais. Já conversei com muitas mulheres em seus segundos casamentos que tinham sido traídas pelo primeiro marido e tinham pavor que o atual também fosse infiel. As experiências passadas de traição as seguiram até nas novas vidas e não conseguem aproveitar o que Deus mandou para elas por medo de que a história se repita. O medo pode ser um muro entre as pessoas. Uma senhora disse que tinha destruído seu segundo casamento por causa do modo como perturbava e seguia seu marido. Tudo por causa do medo de que ele faria o mesmo que o seu primeiro marido. Com lágrimas amargas, ela me disse que sabia que ele era um homem bom, mas não conseguia controlar seus medos. E isso lhe tinha custado muito. Fora de controle. Medo pode vir de um sentimento de desamparo. Nenhuma mulher maravilha quer admitir isso, mas frequentemente a espreita sob a capa está o terror de perder o controle, e esse medo nos faz tentar controlar tudo o que conseguimos. Quando este livro for publicado em 2007, vou ter mais de 50 anos. Mal posso acreditar nisso. Em minha mente, minha mãe tem 50 anos, mas na verdade ela tem 68. Sou muito grata a Deus por trabalhar tanto tempo e com tanta paciência para me ajudar a tirar a dúvida, a insegurança e a raiva do meu armário e descobrir o medo que estava lá, como um animal esperando para dar o bote. Encarar o que temia foi o começo da minha cura e libertação. Levei anos para entender isso. Pensava que, se encarasse o que temia, isso me consumiria. Mas, quando trouxe meus medos à luz da presença divina, eles tomaram uma proporção diferente. Eram reais e admiráveis. Não o horror do que mencionamos, apenas tememos. Talvez você possa se ver em um destes medos. Tenho medo de me machucar fisicamente. Tenho medo de zangar alguém caso eles me ataquem. Tenho medo de ser rejeitada. Tenho medo de que, se amar alguém, acabarei dando o poder para essa pessoa me destruir. Esses eram os meus medos. Mas, quando levei cada um a Deus e olhei para eles, ocorreu uma mudança. À luz da verdade de Deus, eles não pareciam tão horríveis. Pude ver que meu medo de violência física era remanescente da minha experiência na infância com meu pai e não era razoável ainda carregá-lo comigo todos os dias. Comecei a ver que alguém pode se zangar com você e está tudo bem com isso. Posso ouvir e avaliar o que essa pessoa disse. Se você for pertinente, posso fazer algo a respeito. Se não for, posso deixar para lá. Aceitei que Deus nunca vai me rejeitar ou me abandonar. Percebi que podia escolher ter relacionamentos com pessoas cujo caráter revela integridade, em vez de escolher pessoas que sabia que iam me desapontar. Comecei a fazer as pazes com a verdade, que amar alguém sempre traz um elemento de risco, mas não se pode viver do outro jeito. Estar em um relacionamento nos torna vulneráveis às possibilidades de dar. Mas se amamos a Deus e estamos repousando em sua graça, a dor não vai nos destruir. A alternativa é viver uma vida segura e solitária. O véu do medo que está em nosso armário pode ser colocado sob a supremacia de Jesus Cristo, pois ele nos ensina a andar de mãos abertas, confiando que está no comando e que nos ama. Fui pega de surpresa por uma das falas de Yoda no filme final de Star Wars, A Vingança dos Sith. O medo da perda é o caminho para o lado negro. Treine-se para abandonar o que você teme perder. Não se espera que nós treinemos para abandonar tudo o que temos a perder, mas que nos treinemos na graça de Deus e no poder do Espírito Santo a apresentar todos os nossos medos ao nosso Pai. Nossa preocupação não vai mudar, o futuro só vai nos roubar a alegria do presente. Mas, se o que temos mais medo de perder for a máscara que estamos usando, talvez estejamos usando a máscara por tanto tempo que não sabemos que somos por baixo dela. Para a nossa meditação, um olhar no espelho. Quais são as coisas que você mais teme? Você luta com o EC? Eventos no passado a deixam com medo no presente? Estar no controle faz você se sentir mais segura? Oração do armário. Pai, confesso que às vezes sou tomada pelo medo. Algumas vezes nem entendo de onde ele está vindo. Ensina-me a trazer meus medos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.